4.3.3 Ferramentas. Além do ChatGPT, outras ferramentas podem ser utilizadas para gerar propostas e apresentações. Beautiful.ai cria apresentações automáticas baseadas em texto fornecido. Figura 12, telas de apresentações criadas no Beautiful.ai. Tome, ferramenta que utiliza IA para estruturar e criar apresentações visuais. Copilot, Microsoft, integra-se ao PowerPoint e Word para gerar documentos e slides a partir de informações básicas. Gamma.app, cria apresentação e documentos com base em prompts. Na figura 12 que temos aqui, somos convidados a mergulhar em um painel de controle visual, uma ferramenta essencial para qualquer equipe que busca acompanhar o desempenho e planejar o futuro. A primeira parte, rotulada como Financial Review, nos apresenta um gráfico de barras simples, mas poderoso. Observe como as barras crescem de janeiro a maio, representando um aumento significativo, um impressionante 133%, impulsionado por um investimento estratégico em anúncios nas redes sociais. Este tipo de visualização é crucial, porque transforma dados brutos em informações compreensíveis. Em vez de nos perdermos em planilhas complexas, podemos, com um único olhar, identificar tendências e entender o impacto de nossas ações. O gráfico não apenas mostra o que aconteceu, mas também sugere o porquê, incentivando a análise e a tomada de decisões informadas. A segunda parte do painel, Pipeline by Close Date, nos oferece uma visão do funil de vendas. As barras empilhadas, coloridas para representar diferentes estágios, prospecção, investigação, proposta feita e negociação, revelam o valor potencial de cada fase. É como um mapa do tesouro, mostrando onde estão as oportunidades e quanto podemos esperar receber. A anotação de que R$60 mil estão previstos para fechar em fevereiro, com R$11 mil já em negociação, é um sinal claro de que a equipe está no caminho certo. A beleza deste painel reside na sua clareza e foco. Ele não tenta nos bombardear com informações desnecessárias, mas sim nos fornece os insights essenciais para entender o desempenho atual e prever o futuro. Ferramentas como a Beautiful.ai, mencionada na imagem, facilitam a criação desses painéis, permitindo que equipes de todos os tamanhos visualizem seus dados de forma eficaz. Em resumo, a figura 12 demonstra a importância da visualização de dados para o acompanhamento financeiro e a gestão do funil de vendas. Ao transformar números em gráficos intuitivos, podemos identificar tendências, avaliar o impacto de nossas ações e tomar decisões mais estratégicas. Um painel bem construído é, portanto, uma ferramenta indispensável para o sucesso de qualquer negócio.